Uma nove, uma vez, com estranho e de um ser. Sub, pedales, lamentos de prazer. Não é um jogo, mas se for, com certeza é de azar. Que faz você pensar que sua hora nunca vai chegar. O relógio dela nunca tem hora certa. Ela não se comunica, vive pregando peste. Acabou com sua festa, fez sua mãe chorar. Te afogou no rio de sangue, não deu pra se safar. 96, para Eldorado, Carajás, Coronel Mário Pantoja. Ela estava lá, soldado de papel. Aguarde como réu, a fissura imbatível, a foche e o véu. A treva se adentrou, tente se defender. Sua força é inútil, no fim vai se render. Rebelde submissa, o que ela é? Pra quem ela trabalha, de onde vem o que ela quer? Você é um instrumento descartável na mão dela. Depois que ela te usa, te beija e te carrega. Agora tudo pago, o salário do pecado. Com juros, correção, nunca vem atrasado. Agarre-se naquele que tem o domínio dela. Se cubra com o sangue do cordeiro, porque lá vem ela. Vamos comer, vamos chorar, vamos beber. Vamos gozar a noite inteira de prazer. É tudo nosso. Puxa o carro pra conferir. Tá Johnny Bravo? Bota até você rir. Tá tudo bom, tá todo mundo feliz. Toma cola pro nariz. Vai entender o pé da fita. É só você pensar. Eu posso estar em todo canto que você está. Como uma frente fria, eu chego de repente. Congelo o seu corpo, te faço ranger os dentes. Te deixo manso, calmo, sereno. Compreensivo aos valores da vida. Atento, arrependido. Só de frente pra mim. Pra sua dinamite, sangue bom. Eu sou o estopim. Ei, arrogante, você não era o mais psico. O bambambam bam, bam, que mete pânico, o mais bandido. Cadê sua força? O que é que tá falando baixo? Não tô entendendo, o mais forte se tornou tão fraco. Será que é minha presença? Sei lá, não pode ser. Sempre estive do seu lado, ajudando você. Lembra? Você com a nove, eu com a força e parceria forte. É lágrima de mãe com nove, mas um sem sorte. Quem sou eu? Pergunta inconveniente. Minha derrota é quando o resto está um sobrevivente, para serpente, manipulado inconsciente. Vai, descarrega seu ódio na sua gente. Eu sou aquela que vem num cavalo amarelo, diariamente chamando a vida pro duelo. Engatire sua arma e eu me aproximo de você. Só não garanto qual dos dois que vai descer. Você? Que nada, claro que não. Você é o mais apetitoso, o mais ladrão. Tenho certeza que por esta você não esperava. Chegou sua hora, sua morte, fim da jogada. Tá tudo bom, tá todo mundo feliz. Tá disposto, tá na cala pro nariz. Pra entender o pé da fita, só você pensar. Eu posso estar em todo canto que você está. Tá vendo ela no cavalo amarelo? Vem chamando a vida pro duelo. Lá vem ela no cavalo amarelo. Vem chamando a vida pro duelo. Lá vem ela no cavalo amarelo. Chamando a vida pro duelo. Lá vem ela num cavalo amarelo. Vem chamando a vida pro duelo. Lá vem ela num cavalo amarelo. Vem chamando a vida pro duelo. Aquele que pensa que tá de pé, fique ligeiro para não cair. Ninguém sabe o dia nem a hora. Apocalipse vai. Apocalipse urbano. Apocalipse urbano. Apocalipse urbano.